Tinha preso, andando a mata inteira, a laúça te pegar. Comida no preparo, virei matadeira, a laúça te pegar. Abre essa janela, o trem já vai partir. Quero sair fora, bem longe daqui, sem olhar pra trás e sem me distrair. Bota a roda pra rodar. Virei matadeira, a laúça te pegar. Ferido em pé descalço, sobe a ladeira, a laúça te pegar. Atrás da minha presa ando a mata inteira, a laúça te pegar. Comida no preparo, virei matadeira, a laúça te pegar.